Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o tio vai ensinar o que é isso! Eles lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, aquele podcast que sua única missão é não falar nada sobre nada, é o podcast Chorume, presente aqui no chorume.com.br, aqui do meu lado direito, ele que é o Saci Albino do interior, não tem uma perna, não tem as duas pernas, mas não tem uma bola, Gabriel Asmar. Olá. Muito bem, e aqui ele que é especialista em tirar cera de ouvido de jumento, Wesley Zop. Tudo bem, Ian? Olá. E aqui como convidada de hoje, uma honra ter essa convidada, a tia Carmen, pra quem não sabe, a tia Buda de Wesley Zop. Não! Diga aí, tia Carmen. Ela é assim, sucinta. Sim, sim. Como você... Qual é a sua relação com a tia Carmen? Sou aqui? Sobrinha dela. Sim. É saudável essa relação? Saudável. É saudável. Saudável, sim. Conte a melhor lembrança que você tem junto de tia Carmen. Tia Carmen, uma vez ela... Pô, isso é bonito de lembrar. Uma vez ela estava fazendo bolinha de chuva e não estava chovendo. Dela, porque a gente só esperava bolinho de chuva quando tava chovendo, que era normalmente. Um bolinho de poeira, Sim. Então ela chamou. Bolinho de sol. Daí ela chamou. Ela bateu no sino lá, né? Ela não consegue chamar. Ou. Que é uma lontra aqui? Uma foca louca aqui. Tá. Daí ele falou, o que será? Tocou o sino. Daí era bolinho de chuva. E foi surpresa porque não tava chovendo. Caramba. Essa é uma das melhores lembranças que tem dela. Muito bem. Eu gostaria de falar só que, pra você não parar de ofender a família do Eza, e não me refiro a tia Carmen, tô referindo ao jumento. Ele se especializou em tirar cera de ouvido. É, especialidades clínicas. E eu aqui ordenhando as tetas desses rapazes insanos pra levar o melhor, o chorume fresquinho. Pra vocês, no café da manhã da família brasileira, eu, Douglas Domiciano Ganso, é um prazer estar aqui entre vocês. Vocês são lindos. Eu tenho uma dúvida, o chorume sai das nossas tetas? Imagino que sim. Tá bom. Não pode. Caramba, sair. A gente produz muito lixo. Então, continue. Mas... Muito bem. Então vamos para a leitura de e-mails e comentários, Wesley Zop, pode ser? Pode ser. Você está preparado emocionalmente para isso ou não? Ah, eu não sei, acho que sim. Temos um e-mail aqui dela, nossa ouvinte aí, mais assídua dos últimos tempos pra cá, Juliana Felipe. Ela mandou um e-mail com assunto... Não, ainda não. Um e-mail com assunto episódio Nostalnet. Provavelmente fazendo referência ao quê? Wesley Zop? Acho que é o episódio Nostalnet. Sim, que foi o episódio número 32. Tem 33. Número 33 tem aí. Tem todas as respostas. Ele é muito sábio. Então lerei. Muito foda! Eu acho que você sempre coloca uma entonação na leitura dela, que eu não sei se ela fez dessa forma. Tá, na próxima vez a gente põe no Google e deixa ela. Pode ser. Achei engraçado quando vocês comentam do desenho Happy Tree Friends. Mesmo que vocês negaram que conheciam, só porque foi o Wesley que comentou no episódio 28. No episódio 28? Será que aconteceu? Qual que foi isso? Mas provavelmente tudo que o Wesley comenta eu finjo que não conheço, porque eu não quero ter ligação nenhuma com o Wesley Zop. É. Tudo que vem dele, eu quero que se exploda e morra. Agradeço sua atenção. Tudo bem. E ela continua. Muito bom. E uma coisa que lembra da internet antiga, lembrando que ela deve ter uns 15 anos, então... Antiga pra ela deve ser 2008. É, sim. É aqueles bonequinhos palito lutando. E também tem aqueles caras lutando como se fossem fodas e dão golpes errados e caem de cara ou se embananam. Torço para que vocês leiam este e-mail. Abraços, beijos, tchau. É, o bonequinho palito é o Stickman do... é desenhado. Né? Isso, é, isso, mas ele não é tão antigo assim, não. Né? Ele tem uns 4 anos. É, vamos pensar na idade dela. É. Não, mas talvez mais, porque não, mas eu acho que 2012, tinha... não, tem mais. Não, também. Mas eu acho que tinha um também, que era um em Flash. Isso, que era um jogo. Não. Era, você só assistia... E o bonequinho, ele era parecia que ele tinha uma missão, tava numa. Tipo num prédio, ele ia bater em todo mundo, atirava, arco e flecha. Ah, deve ser esse. Deve ser, mas é mais antigo. E o do. Qual que é o outro que ela lembrou? Pessoas que fingiam que tinham golpes fodas. Sim, é um que tinha, acho que um boneco que eles tinham que bater no boneco e eles caíam. O cara tenta dar uma giratória. Ou aquela briga de bêbado, né? O cara vai dar um soco, escora no outro, o outro cai e ajuda a levantar. E daí tem aquela frase que o Gabriel fala sempre. Eu te dou o cu, mas você paga a ambulância? Você chama a ambulância? Você chama. Segundo ele, é um jargão no bairro deles. Não disse que era meu. É que lá tem um estuprador em Campinas. Ah, é verdade. Isso. É a fala do estuprador. Isso. Jardel Silvestre falando sobre o último podcast, um comentário do Facebook lá. Ele falou: que podcast mítico! Do início, com o lance dos egípcios. Até o final com os vídeos de putaria bizarros. Que óbvio, eu procurei todos. Procurou, clicou no link. Não, de putaria eu não coloquei os links no site. Tá. E vocês precisam fazer um podcast sobre a verdadeira história da origem do universo. É claro, pelo ponto de vista do querido Wesley Zopp. E muito obrigado. E aí, não Jardel sei se a gente Silvestre. Conseguiria convidar o Muito Obrigado. Eu tô aqui, vai. Wesley Zopp do Muito Obrigado. Tudo bem. Então, o que, que você acha aí, Wesley Zopp? Eu acho interessante e azul. Muito bem. Gostaria aqui de mandar um recado. Ele não mandou um e-mail, mas gostaria de mandar um recado. Rafa Bundinha. Rafa Bundinha. Estamos com saudade de você, Rafa Bundinha. Quanto tempo faz que não recebemos um e-mail seu? Um é maio. Nem ele do Lion do Thundercats. Manda uma mensagem pra eles com voz sexy, Wesley Zopp. Aquela voz de radialista AM que você tem. Rafa Bundinha, queremos sua bundinha na nossa caixa. De entrada. Tudo bem. É perfeito esse Gabriel Asmar. E para todos os ouvintes que querem mandar e-mails, como faz, Wesley Zopp? Mande-nos para o autocríticas@chorume.com.br. Você pode repetir, Gabriel Asmar? Posso, autocríticas@chorume.com.br. Muito bem, e hoje então vamos lá para quê? Para que estamos aqui reunidos hoje? Vamos chamar ele, o Saci... Como farofa? Também! O Saci Albino do interior para falar, para usar o seu dom aqui. O único objetivo dele nesse podcast é a anunciação. A fuma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. De temas. Gabriel Asmar, para o ouvinte aí que está acompanhando esse podcast nesse exato momento, qual é o tema de hoje? O tema de hoje custa dinheiro, está no meio do programa e você reconhece quando vê. Não, não é o boquete, é a propaganda! Reconhece quando vê, opa, é o boquete! É a propaganda! É justo, é justo. Cara. E também não é a minha mãe. Ah, sim. Uma pena, mas não é mesmo. Lembrando que este episódio aqui sobre propagandas, falaremos sobre propagandas que já nos emocionaram. Propagandas já. Que já o quê, Wesley Zop? Já nos excitaram. Propagandas que já o quê, Gabriel Osmar? Já nos fizeram roçar o pinto na parede. Propaganda... Eu acho que mescla com excitaram. É. Propagandas que já o quê, Wesley Zop? Já nos deram asco. Já, propagandas no geral, propagandas antigas, propagandas novas. Propagandas de coisas que ainda estão por vir, por que não? É verdade. Lembrando que este tema ele já foi incitado aqui por uma das nossas ouvintes, Renata Ferreira, que há muito tempo não manda e-mail para nós também, mas ela falou que gostaria um dia de ouvir um episódio sobre propagandas e aqui vai. E também este episódio é um oferecimento a que, Wesley Zop? Há uma coisa nova, uma coisa que está surgindo aí no nosso site, o site do chorume.com.br. Você pode falar o que é ou não? Posso falar. Vai ser um vídeo que a gente vai fazer, agora eu tenho um canal no YouTube, falando sobre propagandas, criticando propagandas. Então agora... Falando erros nos comerciais, nos reclames. Então agora, além do ouvir, de poder ouvir o nosso podcast e se deliciar com a nossa voz todos os domingos, ou pelo menos era para ser todos os domingos, quando esse podcast é lançado, teremos então um canal do YouTube ou do Yotoba. Do Yotoba. Do Yotoba, onde falaremos aí, trataremos de propagandas no geral. Ou como que vai chamar esse quadro lá no YouTube? Acho que piores propagandas. As piores propagandas. As piores propagandas. Beleza, então, ó, Chorume aí, ampliando aí seus horizontes. O que acha disso, Gabriel Osmar? Eu acho kiwi. Tem razão. Tudo bem. Então vamos lá curtir mais um episódio falando sobre propagandas. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurro no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos símbolos das catedrais. Puta cheiro de bosta, puta cheiro de bosta, puta cheiro de bosta. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos. Temos aí várias propagandas. Tem mundo. Várias. E é, a propaganda pode ser a coisa mais broxa do mundo. Sim. Porque você tá. Ela é tipo coito interrompido, né, a propaganda. Você tá ali se deliciando com o filme, se deliciando com alguma coisa, e, ou você tá muito sedento, querendo assistir algo, e daí uma propaganda. É isso? Acontece. Acontece na maior parte das vezes. Mas pode ser o contrário também. A propaganda pode ser o... Mais legal do que o programa que você tá tendo que ver. Mas no caso, se você estiver vendo o João Kleber. Sim. E se você estiver vendo o João Kleber, a propaganda é maior do que o programa. Sim, mas ele faz mais propaganda dentro do programa. Tem programa pessoal falando segredo. Muito bem. Então, existem vários tipos de propaganda, né? Cite aí, Wesley Zop, propagandas que remetem aí lembranças em você, deixam o seu cu piscando mais ardido. Não sei se deixa o piscando mais ardido, não é isso que eu ia falar, mas... Chegou caindo. Não, uma propaganda que já há muito tempo atrás... passava tal, é do Café Seleto. Eu tinha certeza que ia ser a primeira. Essa eu nem coloquei na minha pauta. Eu vivo cantando, né? Exato, porque eu sabia que você ia colocar essa. Não, mas o Café Seleto é emocionante, cara. Mas diga por que é emocionante. Porque ele conta toda uma historinha da mãe fazendo café pro filhinho. Então, e depois, do nada, tem umas criançadas na fazenda gritando Café Seleto. Eu não sei se todas as mães daquelas crianças fizeram Café Seleto, eles foram lá falar. Tipo, é criança de que idade, assim? Não, 7, 8 anos. É, todas tomando café elétrico. Café elétrico. E tem a musiquinha. A musiquinha. Qual, é um clássico. Qual, né, musiquinha, vocês ouvem? Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova os dentinhos. Tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é o café seleto. É que o ouvinte não está vendo lágrimas no olhar do Wesley Zobel cantando essa música. E depois, no finalzinho, tem o cara que não foi pago para falar na propaganda. O cara mal-humorado. Ele tá mal-humorado, o que ele fala? Café seleto, torrado eletronicamente. Ele tá bravo, cara. Ele tá bravo. É que ele é aquele cara que quer o bem da empresa. Então ele não queria. Não, mas. Ele não queria que o café seleto fosse torrado eletronicamente. Então ele tá puto. Ele queria que fosse in natura. Ele queria que torrado no sol dele, mas... Não. Eu não vou falar isso. Não, fala isso que é o texto, tá? Café seleto, torrado eletronicamente. Ele então, fala chateado, cara. Ou então todas as crianças do comercial ganharam muito mais que ele, porque ele só fala uma partezinha. E ele precisa sustentar a família. As crianças compraram tudo em, sim, brinquedo e bala. Ou senão ele não gosta de café seleto. É. Daí ele, porra, café seleto é torrado eletronicamente, por isso que eu não gosto. Mas você vai falar. Tudo bem. Mas tem duas versões, tem uma que é uma animação e tem um que é dessas crianças da fazenda. Depois que perceberam que não pegava bem colocar as crianças no meio da fazenda. Fazendo propaganda de café, porque criança não toma café, né? Como não toma café? Cara, não. Toma desde da que fazenda por gente. Tomo, com certeza. Uma criança de 7 anos toma café puro? Claro que toma. Ah, não sei. Não sei que mundo é esse que vocês vivem. Não, ué. Qual outra explicação delas acordar 6 horas da manhã? Criança na roça, acordar 6 horas da manhã. Acordando tarde desse jeito. O que ela tem que fazer? Muito bem. Cheirar uma carreira de cocaína? Não, prefere dar café. É, cocaína seleta, torrada eletronicamente. E aí, Gabriel Osmar, e outras propagandas aí? Você se emocionou com a do Café Seleto também? Eu me emocionei, eu gosto dessa propaganda. Apesar de só ver depois, eu não... Não viu na época? Lembrando aos nossos ouvintes que todas as propagandas citadas aí, o Wesley Zop vai fazer uma lista bem bonita aí de links aí pra vocês acessarem e vibrarem junto com o Wesley Zop. Com seu consolo. Pode ser, Por de ladinho imitar. Mas, consolo, torrado eletrônico. Sabor café seleto. E aí, Gabriel Osmar, fale pro uma série de propagandas que eu diria, não sei se a mais genial, mas a que mais me diverte. Pode falar. É dos produtos Panda. Que não excelente. É uma propaganda brasileira. Não é uma propaganda. É da Coreia? Eu acho que é. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que é da Coreia. É Nunca Diga Não ao Panda. Nunca Diga Não ao Panda, que mostram várias situações que... Que panda é um produto, né? É de laticínios. Isso, laticínios. Então ele tem, acho que, manteiga, leite... Requeijão. Cream cheese. E o slogan é Not Say No to Panda. To Panda, né? Ou nunca diga não ao panda. E aí, Gabriel Osmar? Nas propagandas, o que acontece? Tá alguém, né, ou algumas pessoas fazendo uma coisa comum, cotidiana, se deparam com algum produto do panda. Sim. Sei lá, indo no mercado, recusando um lanche que tem queijo panda. Isso, a pessoa chega, você tá no escritório e fala, quer um lanche? Esse daqui tem queijo panda. Só que, sei lá, você é alérgico. Você não tem naquela hora. Você tá cheia. É, sei lá. Ou, por exemplo, do restaurante, que o cara chega, comprei queijo panda. Daí o cara falou, mas nessa receita não vai queijo panda. Ah. Aí, de repente, surge em todas as ocasiões que alguém nega um panda... Surge um panda gigante no meio da propaganda. Ele começa a arrebentar tudo. Não, mas chega um panda putaço. Porque negou. É, porque ele chega encarando. Porém, cara. É, putaço, porém fofinho. É, ah, mas todos os pandas são fofinhos, isso. Né? E quando ele aparece, ele está ali, imóvel, quieto. É, não, mas encarando a pessoa, e aí? Encarando a pessoa. Tipo, dando uma segunda chance. E a pessoa não sabe o que ainda quer dizer isso, né? Não, não. Mas aí toca a musiquinha do panda. E aí ele começa a arrebentar. Aí ele quebra tudo. Bicudo no carrinho do mercado. Sim. Começa a derrubar coisa da prateleira. É. E aí vira a mesa do escritório do cara. É, derruba no hospital. Tem um que tá no hospital. Ele quebra a TV, tira o soro do cara. E aparece, nunca diga não ao não panda. Ao panda. E tem um no finalzinho da propaganda, entendeu? O pai fala pro filho ali no mercado, pega um panda então. Aí ele continua encarando, pega mais um, pega mais um. No final, depois da vinheta do panda, isso. Sempre aparece a família aprendeu que não pode se dizer não ao panda. Mas tem, sobre as propagandas desse do panda, tem umas quatro ou cinco que são mais famosas, mas tem uma que foi, eu acho que foi uma das últimas, então... Mas que é uma família num piquenique. Não, e tá o pai e o filho jogando bola um pro outro, assim. Aí a mãe fala, vem comer um lanche com queijo panda. Ele, já agora não, daqui a pouco eu vou. E daí o moleque joga a bola pro pai, mas quem pega é o panda. Aí você fala, caralho. O panda é rápido, cara. Não, mas não ia nem na direção dele. É uma entidade. E daí ele fura a bola, arrebenta tudo. Esse Gabriel marcou mais ele porque envolve bola. Por quê? Porque ele fura a bola. Exato. Inclusive tem um episódio do South Park que eles fazem uma homenagem a essa propaganda que o personagem principal acaba sendo o panda, que é o rei do convencimento, que convence todas as pessoas. Excelente, né? Eles sempre chamam o panda pra fazer negociações que envolvem risco, porque o panda consegue convencer a todo mundo. Muito bem. Mas o panda é um animal que eu não gosto, queria já avisar aqui. Ué, por quê? Porque Não, ele vai entrar e quebrar todo o estúdio, porra! Não, mas eu falei... Ah, tá, é que eu falei não gosto, né? Eu tô negando o panda, é verdade. Mas diga lá, por que você, por obséquio, não admira tanto o panda? Isso, não admira tanto, pode ser. Porque eu acho que a pessoa tem que ser uma coisa só. Ele é preto e branco e asiático. Você não pode ter três etnias numa pessoa, num ser só. Não, e tem olho azul. Então, e ele é fofinho, mas ele é feroz. A pessoa fala, nossa, que fofinho, vou levar pra minha casa. Mas por aí que você que leva é pra casa, ele come todo o seu bambuzal, né? E aí? Exato. E aí? Mas é por isso que ele é feroz, porque pra comer bambu ele come pra cagar. É verdade. A farpa no cu. Silvio Santos sabe o quanto bambu pode prejudicar um programa ao vivo. Ferrado por uma criança. Sim. Sim. Voltando ao assunto propagandas, aí outra que emociona o Wesley Zop é groselha vitaminada Milani, né? Nossa, cara, isso é um clássico. Um clássico. E é uma delícia. Sim. Primeiro que o Wesley Zop é o maior fã de groselha do mundo. Não, porque eu vou até falar com os ouvintes aqui. Esses dois ignorantes presentes. Cala aqui, as bocas, cala as acha bocas. Que groselha só serve na água gelada. Não, eu tomo no leite também. Aí, é isso, que eu ia falar. No leite quente é excelente. Eu não tomo no leite quente. Não, é eu tomo excelente. No leite gelado. Não. Mas é que eu nunca tomo leite quente. Não, tome no leite quente, senão você vai tomar no outro lugar. Não, pô, é então, excelente. Tá, groselha mas... é bom em qualquer lugar. Mas até no sorvete. Eu tomo groselha. Sei lá, ou a cada 5 anos? Ah, sim, não compro não, direto eu também. Eu tomo direto. Mas então tem aí a musiquinha da Groselha Vitaminada Milani, que era também a Groselha que cantava, né? E tinha umas crianças em volta ali, se divertindo com a Groselha. Porque Groselha traz diversão. É isso, cara? sim. Principalmente quando você joga em mulheres de biquíni. E toca teclambé. É divertido mesmo. Tem uma propaganda aqui que eu não posso deixar de dizer. Antes... Que você é aqui louco por mim, sim? Sim, sim. Mas antes de falar essa propaganda, eu tenho que falar sobre outra propaganda. Pode falar. Que vai ser uma homenagem à pessoa que muito gosta dessa outra propaganda que eu vou falar. Ficou confuso, mas acho que eu entendi. Tá, tudo bem. Vamos desenrolar. Tenho que dizer... Da propaganda do Vigor Greco. Ah, e quando acaba, a gente quer de novo. É verdade. Sim. Isso é uma homenagem ao meu querido amigo Fanfarrão, que deu bolo na gente no show. 3 vezes. Vitor Greco. Mas por quê? Porque vou falar de uma série de propagandas que ele adora também. Qual? Que é a propaganda da Tramontina. Tramontina? Tramontina, corte rápido. Não sei se tem alguma que me... emociona a Tramontina. É uma corte série, rápido é excelente. É uma série de propaganda que foi esse genial. Diria genial da Tramontina. Que são propagandas extremamente curtas, ou seja, custou pouco dinheiro. Sim. E que passa a mensagem na lata. Por exemplo, temos uma situação. Todas as situações, alguém vai falar com alguém e daí a pessoa dá um corte rápido, corte seco e daí passa. É, corte rápido, Tramontina. Ah, excelente. Exemplifique uma situação. Por exemplo, situation. Tem a cena de um cara lendo um livro na cama, a mulher vai chegando, sentando na cama, penteando o cabelo. Eu tava pensando de chamar a mamãe, ele nem pensar. Aí, corte rápido, Tramontina. Corte rápido. É isso. O cara chega pro chefe, chefe, eu tava pensando aqui, eu queria pedir um aumento sem chance. Tramontina, corte rápido. A filha ainda pediu a chave do carro pro pai. Não, né? O pai é... A filha, o pai tá assistindo TV assim, mas ela chega atrás assim dele e fala, pai, tava pensando que a fulana, a ciclana, a gente vai dormir na casa. Ele, não. Tramontina, corte a casa. Simples. Isso, fácil. Isso me lembra uma propaganda das facaguizo. Eu lembrei agora disso. Que é uma das propagandas mais absurdas que já fizeram no mundo. Como que era essa propaganda, Zezop? Tinha... Começava eles cortando um cano de ferro pra falar que era excelente a faca. É, eles queriam mostrar que o corte da faca era foda mesmo. Cortava mais do que a garra do Wolverine. Assim, e tal. Por último, eles cortavam um tomate. Não. Mas eles cortavam um cano de ferro, outras coisas cortavam um sapato no meio. Quem vai cortar um sapato no meio? E eu acho que eles cortavam o tomate pra mostrar que não perdeu o fio. Não. Mas só que na minha cabeça, eu era pequena, fazia assim, puta, cortou um cano de ferro. Não vai cortar um tomate? Não tinha lógica. E o melhor desse produto era o quê, Wesley Lopes? 50 anos de garantia. Era o melhor. Não, se perdesse o fio, trocava sua faca. Troca a faca. Caralho. Você tem que afiar a faca. Troca a faca. Troca a faca. Não. Tem gaúcho até hoje que tem. Não, a empresa faliu, né? É. Vendeu 3, nunca mais. Você ficou trocando uma pessoa. Né? Mas será que uma faca guiso cortava outra faca guiso? Ah, então. Mas não, mas eu acho que não. Porque apesar dela só cortar em tudo e ela é resistente, ela não ia cortar uma outra. Certo? Mas tem uma outra... Porque outro... senão ela ia perder o fio. Que isso daí não era Polishop, né? Como que chamava isso aí? Era Cezanne, se eu não me engano. Era da época que o Emílio Surita fazia... Nossa, só pagava com cartão de crédito American Express, negócio daí. Mas tinha uma... Se eu colocasse um crossover, o que, que é crossover? Dois mundos diferentes. De não. É assim, mas também é isso. Mas você colocar dois elementos de mundos diferentes para combater e você contradizer um ao outro. Eu vou explicar melhor. Tinha também meias calças Vivarina. Sim, esse era um. Que nada desfiava. Entre os programas da Rede Manchete, apareciam essas propagandas meio absurdas. Sim. E daí você tinha essa das facas Guiz e daí você tinha uma outra empresa que fazia as meia calça... Vivarina. Vivarina. Sim, que era o quê? Nada desfia ela. Ela até colocava um jornal embaixo, e a meia calça em cima, riscava com um garfo e tirava, o jornal tava todo picado e a meia intacta. Cara. Só que num combate entre facas guinzo e meias vivarina. Nessa das meias vivarinas, às vezes os caras colocavam um vidro na meia, quebrava, e daí a meia continuava intacta ainda. Sim. Então, quem ganharia o combate? Facas guinzo ou meias vivarinas? Não, não dá pra saber. Não sei. Eu acho que a Rede Manchete quer lucrar muito com propaganda. Também, pode ser. Eu acho que acabaria o mundo. Pode ser. Existe ainda as meias vivarinas? Não, não as que eu uso. Talvez as duas do combate acabaram e por isso não existem mais. Ah, pode ou ser. Ou podem estar lutando até hoje. Não, luta eterna. É, uma luta. Quando uma ganhar, volta. Uma luta de 50 anos de garantia. Isso. Daí então a mesa vivarina vai ganhar. Não, mas ela nada destruía ela. Não, mas pensa bem, se a faca guinzo que tá lutando perdeu o fio, vai ter que entrar outro lugar. Oh. Ah, tem isso. Faltou pro Super Chorume falar então que você poderia construir uma armadura de mesa vivarina. Ué, seria sensacional. E né? Uma faca guinzo. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Se bem que a não ser um caqui, a não ser um caqui. Não, mas a meia vivarina ficaria intacta, mas você ficaria por... É verdade. O cara tá com fogo, a meia para intacto. Só que você move por dentro. O cara é cremado dentro, né? Tudo bem. Da meia. Uma propaganda ficou no imaginário popular e transformou o pior chocolate do mundo em famoso pra caramba. Puta, é a propaganda do Choquito. Nossa. Não fale que é o leite, pior chocolate. Leite condensado caramelizado com flocos crocantes e coberto de delicioso chocolate Nestlé. Inclusive, veja só essa versão aqui, que tem uma professora que faz um rock and roll dessa música. Esse é o som do Choquito! Leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, é coberto com delicioso chocolate Nestlé. Papá pendurado e mundo, Choquito é bom e eu também quero, mas quem não estudar vai levar até... Choquito, faz o lanche mais gostoso. Nossa, cara, Choquito é o pior chocolate de todos os tempos, e graças a essa propaganda ele é super valorizado por pessoas como Wesley Zop. Não é super valorizado, mas valoriza. Que aposto que nunca pegou seu dinheiro suado pra comprar Choquito. Claro, só que come da caixa dos outros. Só come porque sobra na caixa de bombom 5 Choquitos. Não sei que raios a Nestlé tem na cabeça que os chocolates melhores ela coloca meio bombom e daí Choquito você tem 18 Choquitos dentro da caixa. E o bombom de café. É, eu não tenho mais o bombom de café. Substituíram para colocar um Choquito branco. Ou colocaram um Sensação. O Lolo. Não, mas o Lolo você ainda come primeiro que o Choquito. Come primeiro. O Choquito é por último. Mas o melhor se deixa por último, né? Não acredito nisso. É mentira, porque quer sonho de valsa a gente come primeiro. Sim. Você quer... defender o Choquito, Wesley Zop? Ou você vai fazer uma manha aqui falando que quer brócolis, é isso que você quer? Você vai isso daí era você vai tentar. Você vai tentar defender o Choquito e eu vou ter que te interromper com a pergunta polêmica. Você... A propaganda do quero brócolis, que o menino fazia a manha no mercado, foi genial na minha cabeça. Mas é genial por quê? Porque eles falam uma coisa que você nunca vai ver. Sim, eles falam antes isso. Aqui está uma coisa que vocês nunca verão. A DM mostra criança chorando porque queria brócolis. É, mas fazendo bica no mercado. Sim. Mãe, quero brócolis! Se contentava com uma chicória. Só vai levar uma chicória, né? Tá bom. O que é um erro, né, pedagógico, vou falar agora aqui para você ensinar vocês. Por favor. Você que está para ter uma criança. Sim. A criança quer um brócolis. Você oferece a chicória. Ela fala, tudo bem. Ela come a chicória, depois ela quer o brócolis. Então, pra você não gastar muito, dê o brócolis. Ou senão soca a nuca dela. Ah, sim, daí também pode. Já resolve soca o problema. Soca a nuca dela, eu garanto que ela nunca mais vai pedir nada. Não, fez banha, soco na nuca. É, tá. Talvez na segunda, mas daí você acerta um mais bendado. Sim, bata, tem que apagar. Tem que saber que ela só acordou na cabeça dela. Você não pode apagar, porque ela tem que sentir a dor. Não, mas ela e vai saber sentir. Porque tá doendo, entendeu? Ela tem que aproveitar a dor toda. Então tem um croque. Não, um croque. Um soco bem dado, mas aquele não apagar. Quase apagar. Isso, escurecida. Aquele... Isso. Vou morrer. Pra criança pensar, vou morrer, pai. Deu pra ele, quem dera. Você não vai, você vai sofrer antes. Daí aposto que nunca vai pedir nada, mas pra ninguém. Vai se reprimir e nunca mais vai pedir nada. É justo. Vamos usar uma técnica melhor. Se ele tivesse um rabo, ele colocaria entre as pernas. Sim, sim. Depois que recuperar. Depois que parar de sangrar o ouvido. E o olho. Coloca o olho pra dentro de novo, né? O olho dá aquela saltada do impacto, né? Do, tipo o Ivan Drago no rock, só que acertando a dupla. Sim. Também tiveram várias propagandas, mas tinha uma que eu lembrei da Pepsi. Pepsi fez propagandas fodas. Que já era dos dois limões. Não sei se vocês lembram, que era, sim, da Pepsi Twist. Mas uma das propagandas da Pepsi Twist com os limões, que eu achava muito engraçado, acho que foi a primeira, talvez. Que tá os dois em cima da latinha de Pepsi, trocando ideia, e daí um deles falando loucaço, que... Pô, isso aqui é demais, isso aqui é do caralho, não sei o que, né? Daí o cara, não. O outro limão, chateadão, ele, vamos lá, cara, prova aí, é muito bom, não sei o que. Daí ele, cara, minha irmã. Como assim, sua irmã? Primeiro minha irmã na latinha. Ele, o quê? Sua irmã na latinha? Aí ele dá uma bebida. Porra, sua irmã é gostosa pra caralho! Oh. Aí ele começa a gritar, pessoal, a irmã do cara é gostosa! Era muito bom. Da Pepsi eu lembro. Nossa, acho que é de 96 essa propaganda. Mas 96? Você falou muito exato. É porque era uma época assim de auge de seleção brasileira no futebol. Ah, tá. Então, tinha acabado de ganhar o Tetra. É, tá. Então, que era assim, colocaram os jogadores da seleção brasileira, mas jogando beisebol. Eles jogavam com os pés, e daí falavam, Brasil, o país do beisebol. Sim. E falando de refrigerantes, tinha uma sensacional que era da Sprite, cara. Dos caras que tinham pelos no ouvido. Ah, sim. Isso eu não lembro. Pelos na orelha. É, pelos na orelha. E era, sei lá, o cara, parecia um cara sofrendo bullying porque ele tinha pelos na orelha, quando de repente chega dois marombados e falou, você, somos da equipe de pelos na orelha, você não pode cometer bullying e fazer alguma coisa. E também a Sprite lançou uma propaganda descolada, porque na propaganda da Coca o cara mata aquela KS, né, gelada na garganta, não sei como, sim, alguém consegue fazer isso. Meu tio consegue. Meu tio consegue, eu acho ele, ó, um fenômeno, cara. Sim, só que ele consegue no soro, né? Porque já tá, não, em coma, né? Não. Consegue ir fácil, cara. Tudo bem. Mas sempre quando alguém termina de fazer, faz um... Só que da Sprite, o cara falou, não, a gente, no final, tomar o refrigerante, a gente arrota. Daí ele arrotava. Porque ninguém faz... eu lembro. E o que tia Carmen acha disso? É... Tem razão. Sempre sabe as palavras. O Douglas, ele falou agora há pouco do Choquito. Não, do Choquito. Não, propaganda. Que antes ele descreve os ingredientes do produto. Sim. Tem outro também que descreve o que tem no lanche. Ah, que sim. É o do... Bar do Zezão. Também. McDonald's. Tem do McDonald's. Ah, tá. Achei que era o bar do Zezão. Pão e manteiga. Pão e manteiga. Um café e um pingado. E um ovo colorido. E a salsicha no vinagre. Bar do Zezão. Bar do Zezão. Muito melhor que o McDonald's. Mas fale do menos conhecido. Ah, dessa bosta de McDonald's. Big Mac. É. Lá no bar do Zezão tem o Suspiro Feliz. Suspiro, que é aquele de placa. Feliz. É, o de placa, diabetes, né? Aquela placa de suspiro. Aquele que já completou. Tem uma placa no suspiro falando, estamos há 30 anos sem acidente. Que dá pra você forrar o teto da cara. Então, do McDonald's é o... Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. É Big Mac. Big... Mundialmente, sim, conhecido. Não, tudo bem. Fez a propaganda do lanche, mas acho que é a única que eles descrevem o lanche. Sim, né? Sim. Só que o Big Mac começou como o lanche mais famoso do McDonald's. O maior, né? É, o maior. Tinha 2 centímetros. Né? Verdade, dá pra comer em 2 etapas. Era do tamanho... Abre o lanche e come. Era do tamanho de uma bolacha recheada. Sim, mas com 2 recheios. Ah, quando você abre a bolacha e junta 2, tudo bem. Sim. Só que daí, recentemente, teve uma propaganda do McDonald's zoando o Burger King. Sim. Que o que, que é a zoeira? McDonald's tem em qualquer lugar. Essa era, então a placa tava lá, é, próximo McDonald's a 1 quilômetro. E o próximo Burger King, uma placa gigantesca, parecia um totem de placas. Tava lá, Burger King, de, 85 quilômetros à direita e tal, vai até chegar. Então, tipo, tem 300 quilômetros. E o Burger King aproveitou a mesma propaganda que eles foram zoados de ser longe, e o Big Mac perto, o McDonald's de perto, um casal no carro, tava falando assim, ah, vamos parar no McDonald's. Obviamente, vamos parar no McDonald's. Eles estão na estrada, passa do lado das duas placas. É, passa do lado das placas, viu que o McDonald's é mais perto, para do Mac. Pedem dois cafés. Daí pega os cafés, daí a mulher fala, ah, agora a gente consegue chegar no Burger King sem dormir. Entendeu? Então eles pararam só pra caralho. Não, é, vamos comer um lanche no lugar certo. Não, ali é só café pra aguentar chegar no Burger King. Sim. Eu achei genial, cara. Genial. Eu gosto de fast food. Sim. Mas uma coisa que o Brasil não incorporou muito bem é a questão do fast. É. Só do food. É. Cara, isso é uma propaganda errada, devemos falar. Então, tá lá, fast food, por quê? Porque quando ele surge aí em outros países, Estados Unidos, é o lanche rápido. O cara que não quer gastar muito tempo com o almoço, ele vai lá em 1 minuto, 30 segundos, ele tem o lanche dele lá, que ó. É um lanche pré-pronto, diferente do bar do Zezão. Que sim, que ele faz direcionado pra cada pessoa. Dependendo da pessoa, ele cospe, dependendo. Sim, ele sabe a preferência. Ele tira ou não a mosca. Passa ou não a linguiça pra dar aquele gosto de calabresa. Aquela lagartixa embaixo do pão. Eu falo, o seu vai com gosto de camarão. O seu vai com gosto de bacalhau hoje. Só que não, independente do que você pede, ele escolhe pra quem ele manda. É. Por isso que ele foi demitido do samba. Só que muitas vezes você vai no fast food aqui no Brasil e é extremamente lento, cara. É. Nossa, muitas vezes é extremamente devagar. E daí isso... Principalmente quando tem mais de duas pessoas. É. Daí, e um é o atendente, né? Queria almoçar. Ele tá na fila, mas tá 30 minutos lá. Né? Ah, é isso que eu gostaria de deixar aí, minha declaração. Mas uma propaganda que eu lembro de nesse estilo de provocação de uma marca... Não. Provocação, do húngaro. Sim. É uma propaganda da Pepsi zoando a Coca-Cola, que um menininho chega numa máquina... Aqui no Brasil eu não lembro de ter passado isso, acho que foi só nos gringos. Mas ele chega naquelas máquinas de refri, bota uma moedinha... Aperta a Coca-Cola, põe a latinha no chão. Põe outra moedinha, Coca-Cola, põe outra latinha no chão. Ah, é verdade. Ele põe a moeda, sobe nas duas cocas pra alcançar o botão da Pepsi. E deixa a Coca lá. E vai embora. É, foi boa. Essa mas é boa. Aqui no Brasil, daí vocês poderiam me explicar que vocês são muito mais inteligentes. E até o Porta dos Fundos zoou essa propaganda. Que era o cara chegava tava no bar e falou, ó, tem Coca. O cara fala, não, então me dá uma Pepsi. Não. Pode ser Pepsi, daí o Fábio Porchat fala, não. Não, mas a propaganda, o cara foi oferecido, pode ser Pepsi? O cara, ah, pode ser. Entendeu? Então parecia que eles fizeram uma propaganda se desprezando. É, dá a impressão é estranho. Assim. Né? Então, eu não entendi. Pode, com quem eles falavam, pode ser muito bom. Ah, é verdade. Mas não é isso mesmo. Já mostrava que a Pepsi era uma segunda opção. É, mesmo sendo isso, você nunca admite. E outro, eu só bebo Pepsi mesmo quando não tem opção. É difícil aí comprar uma Pepsi. A não ser que ela esteja mais gelada que a Coca. Daí. É, ela é bem diferente, mas a Pepsi é boa. Não, é porém, boa, boa. Porém, podemos ser enganados, né? Por quê? Porque a Pepsi tem rótulo azul, que parece que tá muito mais gelada. Ah, é verdade. Na minha concepção, eu ensinei isso pro Gabriel, um momento da vida onde a Sprite produziu garrafas azuis. E eu falava que a garrafa azul dava a impressão de estar mais gostosa. Mais gelada. Muito bem. Propaganda que eu não sei se passou aqui, porque é um produto local. Quando eu morava lá em Ourinhos, e eu acho que era um refrigerante de Bauru, se eu não me engano. E ele passava lá. Era um refrigerante que chamava Roller. E daí a propaganda era Toby Roller. Oferecimento Roller. Tome uma atitude diferente. Tome Roller. Tommy Roller. Tommy Roller. Tommy Roller. Tá com sede? Tommy Roller. Daí, isso daí, pô, foi salvo. Como que o cara me faz uma propaganda dessa? O cara fez pra zoar. Sim. Certeza. Mas eu acho que propaganda bosta marca, às vezes, mais do que uma propaganda muito bem feita. Isso, isso. Por exemplo, a do Dolly. É. Aquela Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Não, não, pô, todas. É uma bosta. Papai, você é amor. Exato. Mas isso, o problema da propaganda bosta é que ela não faz o produto ser melhor. Não. Ela faz o produto ser mais conhecido, mas continuar sendo bosta. Não, tudo bem. Mas você lembra do Dolly e talvez você compre. Não, acho que talvez não. Talvez compre. Acho que não. Compre, porque você lembra da marca. Não, porque você vê, puta, aquela propaganda é bosta e o Dolly é bosta. Mas sabe o que acontece? O cara vai no mercado, sei lá, manda uma mensagem assim, ó, tô do lado do Dolly, tira foto, pô. Mas ele vai comprar Coca-Cola. Não, aí que tá. Você compra Coca-Cola pra você. Mas você dá um presente no dia dos pais, você leva Dolly. Não, no dia das mães. Ele fala, tem mãe e tem não, pai. Tem pai, né? Então eles. Os caras foram os que mais economizaram em propaganda do mundo. Os caras fizeram a mesma música pra 30 exato, né? Diferentes. Mas o. Mas é perturbada as propagandas do Dolly. Você só vê criança com cara de perturbada. Parece que tá com a Dolly 2 litros no cu. Mas eu acho genial a do Dolly. Não, é genial porque marcou e a sim. Internet vai lá e zoa. E hoje tem os dolinhos no Facebook. De meme, né? Mas isso, a propaganda não faz com que o produto se torne bom, porque acaba sendo escrachado já. Lógico, eu acho que em no certo aperto, momento, sim. Acho que no aperto, você acaba consumindo, por exemplo, você não tem os 7 conto que a Coca-Cola 2 litros tá custando. Tá muito absurdo, né? Nossa, eu já paguei R$2 em Coca-Cola 2 litros, hein, cara. Tudo bem que tava um traficante mijando dentro. Mas tá bom, era a Coca ainda. Mas a embalagem era de Coca. Então o que acontece? Mas eu acho que talvez no aperto você vá comprar. Você compra porque você lembra. Porque você vai lembrar. Daí aí que tá. Ela não quer concorrer com a Coca-Cola. Não, jamais. Mas você vai consumir o cheirinho. Você vai ver Dolinho ou Xereta? Ah, vou levar no Dolinho. Xereta. Mas, por exemplo, não aconteceu no caso da Bavária. É verdade. Bavária fez uma puta propaganda foda com os melhores. Cara! Os melhores com os migos. Com os migos. Pra quem não entendeu a referência, tem um episódio de Nostalgias, um dos melhores episódios que já gravamos com sobre Nostalgias. Então o que acontece? Não fez com que a Bavária se tornasse uma cerveja. Mas fez com que ela vendesse mais em certo momento. Eu não pra sei. Você só confirmar que não era boa mesmo. Não sei, não sei. Mas você falando sobre o Dolinho, eu queria lembrar que Kaleo Garcia, que esteve presente com a gente como convidado no episódio Bizarrices do Trabalho. Na época do ensino médio, mandamos um e-mail em nome dele para Dolly pedindo uma vaga para ser o Dolinho. E eles responderam. Responderam o quê? Responderam que no momento, que agradeceu o carinho, mas no momento não necessitava. Oh, que pena, hein, Kaleo? Porra. Mas recusaram só porque ele chamava Cucaleo. Cucaleo. Agradecemos muito o Cucaleo. Se você chamasse só Kaleo, mas Cucaleo não dá pra... Nossa. Mas uma que eu lembrei que... Diria anos 90, acho que passou muito. Era da Suquita. Sim, a tiozão. Tio Suquita. Eu tiozão da Suquita, que era o quê? O cara que queria comer a menininha, devia. Novinha. Ela devia ter uns 18 queria anos. Queria fazer a corte, né? Você quer dizer, se ele era velho. Queria fazer a corte? Eu não sei. Se... Fazer a chuca? Não sei, não sei. Ele tinha seus 50 anos? Não, eu diria acho uns 40, não. 40. É, 40. E a menina uns 18. E ela tinha uns 18. É, uns 51. E ela tinha uns... ela tinha uns 17. Era pra quem não entendeu, eu não acredito que isso aconteceu comigo. É um episódio de Gabriel. Conta sobre o tiozão da Suquita na vida dele. Aí, no final das propagandas da Suquita, por quê? Porque o cara começava ali... insinuar alguma coisa pra menina e daí ela falava assim, tio, faz tal coisa. É, tipo, quebrando, ele falava, ó, que tal a gente ir numa festinha, não sei que lá. Daí ela falava, ah, muito bem, tio, daí você pode ensinar os meninos a fazer função do segundo grau, sei lá. Alguma coisa assim que mostrava que ele era um não tava naquele meio. Aí cortava. Que ele seria um velho ali. Cortava a imagem e passava: Suquita, tem coisa que você não gosta. Isso, tipo, prefere cuspir, né? Sim, mas quem ama engole, né? Todo mundo sabe. Meu corpo, minhas tendas. Tá, mas depois teve um comercial, só que, putz, isso foi anos depois, eu nem lembro, de um carro onde o tiozão da Suquita apareceu. Sério? É, daí a menina viu, aparece a mesma situação. E a menina vê ele com o carro, daí se interessa. Olha só que perversa essa propaganda. E machista, né? Machista também. E tem muito isso, né? Sim. E daí ela vem interessada no carro, daí ele dispensa ela e aparece assim, parece que as coisas mudam, não sei o que, alguma coisa assim. É, e depois dessa merda, dessa propaganda, veio a porra do Camaro Amarelo que estragou a mulher. Então, mas o Wesley tocou no assunto. Nossa, tem inúmeras propagandas machistas, né? Muito. Ah, isso tem. Ixi. Tem, mas também se você quiser ver, onde tem machismo, né? Porque às vezes ele não fez a intenção. É. Existe uma cultura. Ah, não. Eu acho que é feito na intenção, sim. Porque o cara, pensa só, o cara estudou 5 anos de marketing. Sim. Tá. O cara, sei lá, fez pós, o cara trabalha há 15 anos no mar. Você acha que o cara vai fazer alguma coisa sem pensar? Tudo bem. Então o quê? Não, mas é machista. O que, que o cara vai fazer? Vou colocar uma mulher de bunda gigante numa propaganda de cerveja. Ah, tá. Então você tá abrangendo, tá. Não, sim, mas eu falo assim, às vezes o cara, por exemplo, esse da Suquita, o cara queria puxar a imagem, só que daí ele usou de uma forma errada. É igual, mas tem muito propaganda de produto de limpeza que nunca mostra um cara limpando a casa. Não, exato. É só a mulher. Mas então, é uma coisa então, completamente... Só que aí também vai da cultura, que normalmente é a mulher mesmo, que é mais caprichosa. Então, não é nem questão mas, de mas sempre até, ser machismo. Até na propaganda do Mr. Músculo, ele mostra o produto, mas quem limpa é a mulher. É verdade. É uma puta. Sacanagem. Ele sacanagem. Não demonstra o produto dele. E a propaganda de cerveja é o cara bebendo. E ele passando a gostosa. Passando uma gostosa e eu nunca entendi a relação. Espera aí. Se fosse assim, esses bar de pé inchado aí, só ia ter gostosa lá dentro, em vez desses velhos barrigudos, filha da puta. Porém, tinha uma série de propagandas da Brahma. Que não tinha nada a ver com mulheres gostosas ou com cara de pé inchado. Aí que tá, eu acho que tinha, mas fale qual que é. A tartaruguinha da Brahma. Tinha gostosa. E tinha uma antes que era do caranguejo. Que tinha gostosa não, também. Eu tô falando da tartaruga. Da tartaruga também tinha gostosa, porque a tartaruga ganha no balãozinho lá do cara, lá da cerveja, e ele foge depois ele passa e pega duas gostosas. É, mas essa foi depois. Duas. Tinha a duas. Primeira... Que ele rouba o caminhão. A primeira é que ele rouba a cerveja. Mas começou essas propagandas com a do caranguejo que tava na praia e o mostrou. Acho que o caranguejo veio depois. Você acha? Ah, acho que é da mesma época ali. Não, acho que o caranguejo veio depois. Né? É, porque a tartaruga era na época de Copa, não era? É, foi em 2000. Ou 98 ali, né? Não, 98 não teve Copa, porque... é verdade, eu lembrei. É verdade. 2000... eu acho que começou em 2000, porque daí em 2002 falava, vai fazendo embaixadinha até Japão para ver o Brasil ser campeão. Ah, é verdade. E aí? Então... mas foi uma propaganda famosa. Então, e a primeira é o mas cara passava... Mas aquela tartaruga não dava vontade de você dar uma metida nela? Talvez, se você curte uma mulher casca grossa. E pra você perceber que aquela tartaruga era fêmea. Porque eu sei diferenciar. Sim, o casco dela o era casco reto. O embaixo é reto, porque o macho ele é côncavo. Mas ela fez embaixadinha mais foda que o cara que dirigiu o caminhão. Exatamente. Então não é mais difícil. Exatamente. E ela foi embora com tudo porque ela era lésbica. E lésbica que foi embora e pegou as mulheres. Tá certo. E foi fazendo embaixadinha até o Japão. Pô, então ela é foda. Não, essa não foi machista. Muita gente foi o Roberto Carlos da Friburgo. O cara já virou vegetariano. Ele sempre falou que foi vegetariano, né? E se bem que ele não come a carne. Ele não come, mas... Não, o mais engraçado é que falaram, não, vamos chamar o Roberto Carlos, puta, vai ser genial falar que ele voltou a comer carne só pela Freeboy. Só que quando o cara serve o bife, ele faz uma cara de merda. Mas é porque o cara muito que é vegetariano, grande. Normalmente ele tem toda uma ideologia política sobre o negócio. Então, só dele estar tá contribuindo ali pra propaganda, ele já tá contribuindo pra que outras pessoas comam carne. Sim, né? E foi uma bosta. Não, mas vai, você é vegetariano, Douglas. Você é vegetariano. Não, não sou. Não, não, mas você, nesse caso, nesse situation, tá. Você é vegetariano. A Freeboy chega pra você, ó, te dou 16 milhões pra você fazer uma propaganda que você come carne. Mas cara, eu mastigava o prato. Mas cara, é que você é o Wesley Zob. É. Sim. Agora o Roberto Carlos não precisa desse dinheiro. É, realmente essa é a sim. questão. Tudo bem, ele não precisava fazer ele essa propaganda. Precisa, o cara já é rico, o cara já tem tudo que ele quer, pra que ele precisa de mais 16 milhões? Não, e pra ele... E se queimar mediante e se queimar, E cantar a música dele, eu voltei agora pra ficar. Sim. É porque é a música que toca. Não, tudo bem. Voltei. Mas aí eu penso que cada um tem o que merece e existe justiceiros. Existem vingadores no mundo. Existem. Existe o da Marvel. Sim, mas não só o da Marvel. Existe o na mestre, vida real. Existe o mito. Tiririca. Nossa, ele é gênio. Tiririca, cara. Que pra mim é o rei das propagandas. Não, esse cara, ele é... O rei das propagandas, por quê? Porque ele começou, ele já estava subido, já estava morto, já estava no ostracismo cultural. Quando, de repente, ele vai se candidatar a deputado federal, fazendo umas propagandas que, pro período, eram absurdas. Sim, sim. Vote em mim, eu não sei o que o deputado federal... Mas eu entro lá, descubro e falo pra você. Ele fala, não sei o que o deputado federal... Isso é honestidade. Exato. É... Pior que tá, não fica voto de tiririca. Então. Mas olha, perceba a profundidade da promessa. Ele fala, pior que tá, não fica. Então ele vai pelo menos manter o que tá. É. Mas não vai piorar. Exato. E daí, realmente, se você pensar, é verdade. Porque com tanto político lá, pior que tá, não ia ficar por causa de um tiririca. Exato. Só que daí o que acontece? Muita gente achando absurdo ou negando a possibilidade de tiririca ganhar, ele é eleito. Recorde, só que muitas vezes falando que Tiririca ganhou porque era um protesto do povo paulista. E eu pensei que talvez fosse verdade, por muitos anos eu pensei. O pessoal quis protestar porque a situação e votou no Tiririca. Não que ele perdesse seu mérito, porque ele foi o maior representante do protesto. Exato. Depois, na próxima eleição, quem é que tenta novamente? Tiririca, mas lançando... propagandas excepcionais. Uma zoando essa do Roberto Carlos, que inclusive foi processado pelo próprio Roberto. Mas ele falava, esses bifões, eu quero comer esses bifões. Só que era tipo uma carne que não era um bifões, parecia uma carne de panela, uma moela. Parecia uma... E ele vestido de Roberto Carlos. Genial, cara. E ele com uma Brasília falando, eu quero voltar pra Brasília, não sei lá, para o que. E ele fazendo uma propaganda tipo da Telex. Da Nextel, correndo, falando no celular assim. E no final ele fala, você sabe por que eu estou falando rápido desse jeito e andando rápido? Porque eu estou com vontade de cagar. E ele volta a ser o deputado mais votado. É genial, cara. Não, é o mestre do marketing eleitoral. Ele deve ter gastado um preço baixíssimo em propaganda. Mas... É que é com ele mesmo, né? Exato, mas é a propaganda que fica. É a propaganda que ele arrebenta. E o número fácil, o que era o dele pra votar nele? Era, que era 2222. É, e mesmo se não fosse, ele. É. Porque ele faz essas propagandas e o povo se identificou. E eu sei que muita gente critica porque fala que não faz mais do que obrigação dele, mas é um dos deputados federais mais assíduos, que mais manda. Nunca voltou. É, e defende a categoria dele. Que eu já vi gente criticando, falando, mas ele só tenta mandar projeto de lei pra circo, pra essas coisas, mas é a categoria dele, velho. Mas essas pessoas também merecem. Sim, mas se ele não tiver lá, ninguém fazer. Ele é um representante da classe artística, porque muita gente pensa, classe artística é só ator global. Não, existe muito ator pequeno, muito... É a classe artística que não é os Messi artísticos, os Cristianos Ronaldos artísticos que ganham milhões. Tem gente que não tem nem aposentadoria. Agora, eu queria compartilhar com vocês... Mas antes! Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. Finalmente, eu não fui interrompido. É chegado o momento da leitura de banner. Filha da... Aê! Wesley Zop, você viu o banner hoje aí? Hoje não, mas vi essa semana. Estava em Piracicaba, São Paulo. Sim. Que é uma cidade próxima à nossa aqui. Sim. E tinha um cartaz sobre uma nova agência de propagandas que iam abrir. Olha, até é conveniência, sim, hein? Sim. Nova agência de propagandas que ia abrir num certo local, tal que ela ia mudar para um certo local, que já existe essa agência, vai mudar para lá. Porque o local é maior, é, não, mais não faço ideia, acho que o aluguel é mais barato. Tá. Então, daí, mas aí que tá, o cara foi fazer o nome em inglês da propaganda, só que você lê em português, porque você está no Brasil, você remete também, às vezes, lê como que se escreve. E daí, ó, qual que é o nome da empresa? Mix Up. Então, você vai... Só que nem todo mundo sabe inglês. Inclusive você é um deles. Eu li lá, me chupe. Ok. Aí você já chupou 30 caras da agência. Tava ali. Tá, vou chupar. Não engoliu porque não era amor. Não amo ninguém. Não amo ninguém lá. Isso, isso. Sim. Então, daí, mas isso que eu falo, é um nome que os caras não pensaram muito realmente, pra dar esse nome. Realmente. So... Mix Up. Tudo bem. Mix Up é onde? Em qualquer lugar que fala inglês. É bonito, mas aqui é onde a língua nativa seja inglês. Mas antes, é o momento da pergunta polêmica. Não! E você, como o maior tradutor dela, a mulher mais sensual que já esteve nesse programa, e olha que ela só tem uma teta, Tia Carmen. Tia Carmen fará a pergunta polêmica e Wesley Zop traduzirá. Tia Carmen! Este é o momento que você para de inventar uma foca, porque está equilibrando uma bola no nariz e é uma bola de Gabriel Osmar. Ou porque está sufocando com peixe na boca. Ou com lacre de cerveja. Tia Carmen, qual é a pergunta polêmica? Tradução, por favor. Acho que todo mundo entendeu, né? É. Não, o que ela perguntou? Porque como ela não fala, por ser muda, ela usa libras. Sim. É. Né? Que é o que dá. Não o dinheiro. Ah, bom. E usa... Linguagem brasileira de sinais. E usa roupas também. Ah, usa roupas. Mas não sei se é porque ela não fala. E usa as mãos também, mas não tô falando de língua. A pergunta dela é que se libras é só no Brasil ou também tem outros lugares do mundo que também chama libras. Oh, posso responder ou não? Pode. Então, pelo meu pouco conhecimento. E libras... É só no Brasil, mas em outros lugares do mundo tem linguagem de sinais com uma outra sigla aí, mas que alguns sinais são muito parecidos com a Libra. É isso que eu ia falar. Você pode ter outro nome, mas já que é um sinal... É, mas alguns sinais mudam. Mas... Mas o sentido é o mesmo. Não, é porque é cultural, né? Alguns sinais são culturais, então você vai ter aí algumas mudanças. Tudo bem. Quer responder? É, na verdade, a linguagem brasileira de sinais é universal. Por quê? Quando se joga truco, cara, o zap é sempre o zap, o copo é sempre o copo, o ouro é sempre o ouro e o espada é ridículo. E eu imagino agora a Libra chegando falando, eu sou universal. Que é a propaganda da universal. Sim. Mas a moeda Libra, né? Sim, sim. Pague seu dízimo em Libra. Eu sempre achei que independente da língua, desde que é gestos, funciona em qualquer linguagem. Em qualquer idioma. É, então, mas como você falou do cultural, tem lógica. Mas, por exemplo, vai tomar no cu. Que ó, a gente levanta o dedo do meio, mas tem gente que faz assim, apertando... Como se fosse assim, tentando acender um isqueiro. Isso, exato. É. Então você tem aí alguns sinais que são culturais. Alguns serão parecidos, obviamente. Mas é que esse tipo de negócio que você tá fazendo do... Tentando acender um isqueiro ou fazendo aquele videogame de pobre lá, né? Que sim. É esse daqui. É um jeito discreto de você também mandar tomar no cu. É o jeito que você vai falar, tipo, tomou. Existia o jeito Friends, né? Que eles batiam as duas mãos. Ah, sim. Como se fossem duas coqueteleiras batendo fundo, né? Exato. É. Ok. O Wesley Zop. Mas peraí. Deixa a Tia Carmen responder. É verdade. E Tia Carmen, qual é a tua resposta? Ela sempre gosta de focas. Não, mas eu até vou comentar uma coisa sobre linguagem de sinais que aconteceu comigo. Posso comentar, Douglas? Uai. Você vai cortar, não vai adiantar nada eu falar isso não aqui. Não sou eu que edito, mas vou falar. Ah, sim. Uma certa vez eu estava num cliente atendendo a parte de informática. Sim. E eu me deu cedo e fui beber água. É, chupou uma lona. Não. Daí eu falei, aqueles megma no céu da boca. Não, eu vi um cara ali, mas eu sabia que aquele cara era surdo-mudo. Sim. Acho que na verdade, surdo, porque acho que ninguém é mudo. Não sei. Tem gente muda. Eu acho que se a pessoa não fala, é muda, né? Não, eu acho que ela não fala porque não ouve. Tá, não e sabe se o cara perdeu a língua? Mas tem um cara que não tem a voz. Não, eu acho. Não, quem não tem a voz é porque perdeu os avós que já talvez envelhece. Ou tem sei lá, ver. Numa suruba. É. Cadê meu avô? Cadê meu avô? Agora ele ficou mudo? Não. Ou porque quando era criança, levou um soco no pai no mercado. Nossa, ficou assim, na nuca, tentando né? Tentando comprar a caneta verde. Pode acontecer. Escutem traumas de infância, vocês vão entender. Não, então. E daí eu fui fazer um sinal como fosse um L, fazendo com um dedão e um indicador. É, pra mostrar um copo, pra mostrar sim. Que eu ia beber água. E ele já então, foi colocando o piro pra fora. Não, mas por quê? Eu coloquei como... Toca você chupar tá, de novo. Pra o cara me informar, né, onde tá. Só que eu fiz assim, colocando o dedão porque um copo d'água e um boquete, você não nega ninguém, né? Exato. Não, ele não vai te negar. Tá velho. Você não também pode... E eu fiz o gesto com o dedão na boca como se fosse o copo. É, né? Só na sua cabeça, isso não. Aí é um gesto de água. Mas... Sim, aqui, né? É. Não, e daí é quase isso. Porque eu vi as outras pessoas fazendo de longe, eu achei que era assim. Só que o dedão tem que estar no queixo. Daí é um copo d'água. Sim, faz sentido. É. Só que daí o dedão na boca é um boquete. Você tá pedindo um boquete. Ah, você tá pedindo. É. Daí, não, ou sei lá como que é o esquema. Daí eu vi que o cara deu risada. O mudinho deu risada. Daí o outro... Deu uma piscada. É. Daí veio o patrão dele ali, perguntou por quê, eu expliquei, ele falou, não, você pediu boquete. A água é o dedão no queixo, daí eu entendi. Porque eu vi que as pessoas às vezes... Ah, agora entendi, pôs o dedão na boca de novo. Daí virou, ah, era na boca mesmo, né? Na boca, eu comecei a bater o dedão na cara. Apoiar. Chupei 3 minutos no dedão. Pra entender, pra mostrar. Põe a mão no balcão e dá uma encoxada. Gospia na unha do dedão. Daí o cara falou, o que você tá fazendo, Wesley Sobbs? Eu tô pedindo água, porque eu não aguento mais chupar o poço desse cara aqui, já cansei. Quero água. Fazer cocô na casa do Pedrinho. Puté, odiava. Cara, aquilo ali era... Eu não sei, cara. Aquela criança, eu daria um soco na nuca dela. Socaria o cu dela. Não, onde você quer fazer cocô? Mochila? Você quer fazer cocô aonde? Pá, Shoryuken no cu. Ai, moleque. Vai ficar agora você tem palavra sonal. Vai fazer na roupa, filha da puta. Pá, Shoryuken. Tac, fuga. Dava aquela investida do Honda, que ele pulava de mas cabeça. De cabeça no cu da criança. Não, na barriga, pra sair a merda já do lado. Você vai fazer cocô não na casa do Pedrinho, na sacola que o Pedrinho usa. Porque ele tem sonda. Porque a mãe dele já bateu de tanta gente que vai cagar lá. A mãe dele bateu no filho. Por que ele queria casar? Porque tinha aquele aromatizador. Cheirinho. Disfarçador. Nossa. De bosta. Que não disfarça porra nenhuma. Fica bosta com flores. Nossa, antes tava só o cheiro de bosta. Nossa, agora tá um cheiro de bosta com fundo de rosas do campo. Tá, que cheiro de bosta. Ainda bosta. Que cheiro de peixe. E cheiro de lixo, se for a ex-namorada do Gabriel. Que cheiro de lixo? Então, daí eu tinha uma raiva desse cara. E a mãe levava ele pra cagar? Não, não é que levava, ele ia pra casa do Pedrinho. Ah, ele ia. E sua mãe levar ainda, vai lá pra cagar. Vamos lá, filho, vamos lá. Mas eu também tô precisando cagar. Vou lá cagar nada. O bairro inteiro cagando na casa do Pedrinho. Imagina a mãe dessa Pedrinha. Não, o Pedrinho era um velho que abusava do Ele me prometeu no seio. Você vai cagar na casa dele. Por quê? Porque ele empurra a janta. Aquele velho pedófilo do Family Guy. Né? Exato. Meu bicho chama senhor Pedro. Não, me chama de Pedrinho. Pedrinho. Passou a mãe do desconfiado. Você vem fazer cocô. Pedrinho, seu amiguinho. Fazer cocô pra dentro. Você vem fazer popô no meu pipi. Ai, cacete. Nossa, cara. Todo mundo achando que Pedrinho era uma criança. Eu achei que era um amiguinho. Então, ele enganou bem, Tem voz de criança. Tem voz de criança. Tem pipi de criança. Tem pipi, parece um bonequinho do Max Steel. Ele faz a maquiagem do Max Steel no pipi. Com pinta. Pega, arranca a cabeça do boneco e põe na cabeça do pinto. Era isso. Então... Pega essa alavanquinha, Não, cara, eu daria o Shoryuken pra impedir qualquer coisa. O seu filho chega, pai, vou fazer cocô na casa do Pedrinho. Não, já vou fazer cocô na casa, já tá lá. É na roupa, na roupa! Na casa inteira agora! Já cagou na sala, né? É, sim. Só de falar comigo ele já ia ter se cagado porque eu tenho medo. Eu falei, o que você tá olhando no meu olho pra falar comigo? Já falei pra você olhar pra baixo pra falar comigo. É que eu queria fazer cocô na casa do Pedrinho. Já tá cagado. Socou na nuca. E o intestino. Ou então o moleque. E aperta o intestino. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer cocô desse jeito que aperta. Daí você chama sua mulher e fala, ó, cagou na sala de novo. Só que quem tinha cagado era eu. Ela via aquele puta troço, né? Eu vou tomar uma criança de 3 anos do cabelo aqui. Com o nome dela. Chegamos a mais um episódio desse Chorume, o podcast da família brasileira, o podcast responsável por levar noções de ética, moral e, por que não, propaganda e marketing. Aposto que agora, nesse momento, já estamos recebendo ligações aí de faculdade de marketing e propaganda. Para dar umas palestras. Para dar as palestras sobre propagandas que funcionam ou não funcionam, que Dolly concorre com a xereta. Que Pedrinho era um pedófilo. Porque Pedrinho era pequeno na época do sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje do já... primeiro. Isso. Do primeiro Pica-Pau Amarelo. Então, e outras coisitas a mais, com limões comendo a irmã dos outros e por aí vai. Lembrando que este episódio foi uma propaganda do nosso canal que vai estrear esta semana no YouTube. A quinta-feira vai ter o nosso vídeo lá. No procure o que no YouTube lá, o episódio? As vídeos. Piores propagandas. Procure vídeos, mas vão ser as piores propagandas. As piores propagandas do mundo, onde será apresentado pelo nosso canal, que ainda não vai ter nome, porque não vai pra ter nome o canal hoje tem que ter 500 inscritos. Então se inscreva lá. Pra gente poder ter um nome. Então comentaremos as piores propagandas. Qual será o sistema desse canal do YouTube? Ele não vai aparecer os três, mas Vamos fazer um revezamento. Sempre dois. Isso, sempre dois. Quatro por si. É, isso. Um dia Wesley Zop e Gabriel, um dia Gabriel e Douglas, um dia Douglas e Gabriel, porque eu não quero ficar com Wesley Zop. Sim, fez isso. Uma vez eu sozinho. É, uma vez você sozinho com a tia Você Caio. E o Pedrinho. Eu e o Pedrinho. Porque dois velhos pedófilos. Eu e o Panda. Eu e o Panda. Não, você e o Pedrinho não, isso é pro nós. O alter ego dele, Pedrinho, Pedrinho Zop. O menino Pimpo. Então estaremos. Peraí, peraí, pera, será que Pedrinho é, ficou adulto e é o padre Pedro? Não, meu okay. Deus! Ok! E a mente explodiu agora, cara! Puta que pariu! Nossa, vamos pra casa do padrinho Pedrinho. Padrinho Pedrinha. Porque já tá tão padrinho velho Pedrinho. Que tá corcundia já abusando das crianças. Parece um... sei lá. Tanto boa. Então confira lá esse vídeo que sairá lá no YouTube. É, Gabriel Asbar, pra aquele cara que quer mandar e-mail pra gente, deve fazer o quê? Mandar um e-mail para autocríticas@chorume.com.br. Toda propaganda que se preze repete o anúncio. Muito. Então mande um e-mail para autocríticas@chorume.com.br. Wesley Zop, para aquele ouvinte que quer curtir a gente no Face e seguir a gente no Twitter, faz o quê? No Twitter é o @néctardolixo e no Facebook é a página Lixo do Lixo. Compartilhe um Dorito. Não compartilha a página. Não compartilha okay. Nunca uma vergonha alheia. Tudo bem, mas se você quer... Se aquele ouvinte ali que tava comendo Doritos, na hora... Fez aquele croque. É, aquele croque não conseguiu ouvir, o que que você... Aquele croque não do Doritos, sim do dente que quebrou. Sim, tá? Sim. Porque ele não mordeu um Doritos, mordeu um... Uma placa. Uma tampa de caneta, sei lá. Mordeu um pedaço de azulejo. Tá. Na página do Facebook, é o Lixo do Lixo. E no Twitter, @néctardolixo. Então eu gostaria de agradecer a presença dela, a presença de tia Carmen, ela que esteve presente em tantos momentos especiais da nossa vida. Tia Carmen, dê seu tchau aí pra todo mundo. Mas sem enfiar a caneta no cu. bem diferente. Tia Carmen, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Então é o momento de você, Gabriel Asmar, dar seu tchau para quem estava ouvindo, para quem não estava também. E passe a palavra para ele, o meninão da vizinhança, titio Papai Nanete, Pedrinho Lobo, Wesley Zop. Serginho, por que não? É. Queria dizer que caneta para escrever a pauta, 1,20 com Mastercard. Microfone para gravar o Chorume, R$50 com Mastercard. Gravar o Chorume, não tem preço. Cara, fica aqui o meu tchau. Cara, estou emocionado. Tá batendo uma. Cara, nunca fiquei tão emocionado nesse podcast. Só, talvez só quando o Silvio Luiz apresentou a minha pessoa. Mas fora isso, estou... Queria passar a palavra... Besuntado em queijo panda para o Wesley Zola. Beto Jamaica! Eu não tenho o que falar depois disso. Só agradecer existir no mesmo tempo de vocês. Como você já existiu no tempo de quase toda a civilização humana. Exato. Inclusive dos egípcios antigos. Sim, claro. Os grandes criadores. Os egípcios novos. Não fazem nada. Tanto que os egípcios antigos... Só queima a moleira no sono. Os egípcios antigos que começaram com marketing. É, sim, sabem disso, hein? Inventaram o marketing, a propaganda. Hieroglifos são isso, sim. Não sei se vocês sabem. E... Posso fazer uma promessa aqui? Passa oito promessas. Estamos com um plano para esse ano de lançar aí uma minissérie de 3 episódios contando as aventuras do jovem Wesley no Egito Antigo. Então, em breve, você vai ter uma minissérie do Chorume, uma audiosérie, uma telenovela, as aventuras do jovem, ou do meninote Wesley Zop no Egito Antigo. Por quê? Porque muita gente tem dúvida quando Wesley Zop critica os egípcios novos, e exalta os egípcios antigos. Tudo tem um porquê, cara. Então, e aí vai ser uma telenovela e uma audionovela explicando aí. E por que faremos essa telenovela ou essa radionovela? Porque o amor não tem família. Exato. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. Vocês são os mestres da propaganda. Gostaria de agradecer a presença de Wesley Zop, de Gabriel Aspar e, claramente, de você, ouvinte, porque sem você, isso não teria sentido algum. Pra ouvir as bostas do Wesley Zop, basta ele bêbado 3 horas da manhã passando na minha rua. Então não precisaria, gravar um podcast para ouvir as merdas que ele fala. Então muito obrigado a você, ouvinte. Espero que você tenha uma semana excelente. Espero que você divirta-se, que você esteja sorrindo. Obrigado, até a próxima semana. Tchau!